Resposta padrão, pra perguntas idiotas. Que a rota caça assunto cujo, essa é minha cota. Sem gaguejar, argumentar, mostrar conhecimento. Senhor, pra mim, é só um pronome de tratamento. Ladainha começada, mão pra trás, na calçada. Trabalho, estudo, só isso, mais nada. Boné, camisa grande, perfil, assombroso. Mané, rouba a brisa, lembrou, César e Lombroso. Não é nojo nem asco, eles olham eu casco. Risada do carrasco, policiais de bota, faz quando eu casco. Falta de educação, com produção em linha, sem noção. Agressão, até na tiazinha, sorte é não trombar esquadrão da morte na madruga. Extrai confissão forte, perde o norte, quente, prende e julga. Biqueira, não é onde cê compra Big Mac. E ainda me perguntam se sou inimigo dos Giroflex. Não sei qual que é, se me vê dom resto. Fudeu, chegou a hora. Não sei qual que é, se me vê dom resto. Inimigo dos Giroflex. Não sei qual que é, se me vê dom resto. Os gambé não entra. Não sei qual que é, se me vê dom resto. Inimigo do Giroflex. Giroflex, sou inimigo, sigo sempre com atenção, tio. Não sou bandido, mas a mente é do vilão. Fico quieto, suavão, porque tá curto o pavio. Mas a vontade era mandar. Vamos pra puta que pariu. Organização que profissionaliza o opressor. Legislação que dá poder ao sem pudor. Corporação que promove na quebra o horror. Nem por educação eu chamo verme de senhor. Não é nada pessoal, eles querem perrequeiro. Craqueiro rouba varal e eles prendem maconheiro. Na calada quantos foram, depois se descobriu. Sempre a mesma desculpa que o suspeito reagiu. Seja nos morros do Rio, nas vielas de SP. Polícia sempre verme, até o mais burro vai saber. E quer vir dizer que eu sou suspeito sem maldade? Pergunta quem faz merda em todas as comunidades. Não sei qual que é, se me vê dom resto. Eu tô livre na mente, que há de errado. Não sei qual que é, se me vê dom resto. Tá bem pensando que é inimigo do Giroflex. Não sei qual que é, se me vê dom resto. O meu pensamento não é como o seu. Não sei qual que é, qual que é. Inimigo do Giroflex. Onde você tava com quem tava? Vai, vai, vai. Onde você tava com quem tava? Vai, vai, vai. Onde você tava? Sei nem quem é, mano. Não devo, não temo, dá meu copo que já era.